presumo que tiver informação constante. Eu presumo 70, sendo identificação autorizada a chegada com MED 1, vista para o nível 050, ajuste no 019. Vejo como o MED 1 do 050, 1019. Pode mais rápido? Obrigado, tá, pro campo, Eu preciso 170 de 80 para o 035. Você está 3170 cruzado, está de vez a Duna. Duna, obrigado. Previsão 70, autorizado o final do procedimento ILSX Rate, estando zero disso para 2.000 pés, pode constabilizar. 2.000, chamo para 3.000. 3170, contato alto, seguimento chama torre 118, sinal mais lento. Obrigado, boa noite. Boa noite. Comodoro, boa noite, é o voo 9506. Boa 9506, para Catarra da Arabicolagem, Subazinha, Sérgio, São João, no primeiro 320. São João, no 320, voo 9506. 95 Vermelha, no centro Recife, na frequência 128, decima 35, Eterna, 125, decima 1. 235, decima 1, 95 Vermelha, boa noite, bom trabalho. Boa noite.